cante, irmão, cante sem parar. Louve a Deus de todo coração. É melhor cantar, é melhor louvar. Muitas bênçãos estão para chegar. Muitas bênçãos estão para chegar. Ele que tudo já te deu.